te pedir pra voltar, mas vê se não me esquece, que eu também não vou conseguir, nem se eu quisesse. Deixa estar como está, ou não deixa. Só responde uma coisa, talvez mais que uma, com toda a sinceridade. Me dê 2 minutos do seu tempo, depois disso eu vou embora. Só completa a frase, vai. Quando você me vê com outra pessoa no meio da rua, nessa hora você vai disfarçar. Vai chegar em casa e perceber que não estava imune. Vai desabar, o nome disso é completa aí. Quando a gente tenta com outras pessoas, várias tentativas, e vê que nada é de verdade. Quando alguém te chama pra sair e você já não tiver vontade, completa aí, o nome disso é yeah. Quando soube as respostas, sorriu e não falou. Completo pra você, o nome disso é amor. Responde uma coisa, talvez mais que uma, com toda a sinceridade. Me dê 2 minutos do seu tempo, depois disso eu vou embora. Só completa a frase. Quando você me vê com outra pessoa no meio da rua, nessa hora você vai disfarçar. Vai chegar em casa e perceber que não estava imune. Vai desabar, o nome disso é completa aí. Quando a gente tenta com outras pessoas, várias tentativas, e vê que nada é de verdade. Quando alguém te chamar pra sair, você já não tiver vontade. Completa aí, o nome disso é Quando soube as respostas, sorriu e não falou. Completo pra você, o nome disso é Quando soube as respostas, sorriu e não falou. Completo pra você, o nome disso é amor. E o que eu não disse na música é ciúme e saudade.